O pássaro fênix vem com tudo. Prepare-se. Pois o melhor vem por aí. Tudo o que há de melhor está por vir. Novo Siqueirão. O pássaro fênix. Vem com tudo. Estou aqui pensando em você. Não faz isso comigo. Produtora Madrid. As horas não passam, eu preciso te ter. Cadê você aqui? Siqueirão. Eu não sabia que você iria me deixar assim. Só o amor que pode nos curar. Sabe pra onde eu vou? Vou curtir, vou lá pro Siqueirão. Um pássaro fênix que acalma a minha solidão. Com o DJ Siqueira e o Rafael que vão comandar. E se quiser me encontrar, já sabe onde eu vou estar. Novo Siqueirão, o melhor pássaro fênix tocando saudade. Novo Siqueirão, o melhor pássaro fênix tocando saudade. Novo Siqueirão, o melhor pássaro fênix tocando saudade. Novo Siqueirão, Siqueirão. Marley, a voz que apaixona. DJ Siqueira, é show. Produtora Matrix. Eu não sabia que você iria me deixar assim. Só o amor que pode nos curar. Sabe pra onde eu vou? Vou curtir, vou lá pro Siqueirão. Com o pássaro fênix que acalma a minha solidão. Com o DJ Siqueira e o Rafael que vão comandar. E se quiser me encontrar, já sabe onde eu vou estar. Novo Siqueirão, o melhor pássaro fênix tocando saudade. Novo Siqueirão, o melhor pássaro fênix tocando saudade. Novo Siqueirão, o melhor pássaro fênix tocando saudade. DJ Siqueira. Siqueira. Agora Siqueira. Ele é mais forte. Agora ele é Siqueirão. Romeu, a voz que apaixona. Of change. All gone summer night, song just passed by, listening to the wind of change. Senti, o meu mundo não tem sol, é só escuro. Paixão. Romeu, a voz que apaixona. Listening to the wind

os lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Out of control, over before the beginning, and it was the end. Mergulhei nas incertezas do amor, fui louco, sonhador. I was a dreaming, it was only me and love. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Rodrigo Saudade Produções. Obrigado por estarmos em primeiro lugar no seu coração.